violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores: Oswaldo Lacerda, Eunice Catunda e Sérgio Vasconcelos Correia. Qual é o elemento misterioso que faz com que certas obras conquistem um lugar cativo no repertório e outras de qualidade igual ou superior tornem-se obras de gaveta? Muitas são as respostas. A mais óbvia é a relação esforço-benefício. Intérpretes gostam de música que rende, que tem um arco emocional extenso e cuja dificuldade seja compatível com o conteúdo. Por isso, Chopin é mais tocado que Alcan, por exemplo. Mas o que realmente conta é a defesa dos intérpretes. Música que fica é aquela que os intérpretes acreditam. Brahms é notoriamente desconfortável de se tocar, mas existe gente suficiente que acredita que o valor da música compensa o esforço. Mas há uma infinidade de obras que sequer chegam às mãos dos intérpretes. E aí esbarramos numa terceira razão: a disseminação. Às vezes, até mesmo obras de compositores de primeiro escalão não chegam a ser revisadas ou editadas, quanto mais estreadas ou gravadas. Os intérpretes as leem, talvez não botem muita fé num primeiro momento. Isso, às vezes, relega grandes obras a décadas de esquecimento. No repertório do violão, que oscila muito com a moda e reage ao poder de persuasão dos intérpretes que estão em evidência, isso acontece frequentemente. Villa-Lobos é o compositor moderno mais tocado no violão no mundo todo, mas as suas obras esperaram mais de 30 anos para conquistar esse espaço. Hoje, ele tende a ofuscar quase todos os outros compositores brasileiros. Mas gradualmente vemos obras de Ronaldo Miranda, Mignone, Arthur Campello e Marlos Nobre gerando interesse internacional. Algumas delas até voltaram à ribalta um pouco por influência do nosso programa. Mas ainda há uma fila de obras esperando pelo beijo que as despertará, e ao longo do nosso programa temos ouvido várias obras espetaculares até agora inéditas. É o caso das obras de Oswaldo Lacerda, que ouviremos agora. Thank you. Ouvimos de Oswaldo Lacerda a Moda Paulista, tocada por Maria Lívia São Marcos numa gravação dos anos 60. Nascido em 1927, Oswaldo Lacerda é uma figura muito querida no meio musical paulista, não só por suas composições vocais e camerísticas, que são tocadas com frequência, mas por sua atividade como professor. Poucos compositores abraçaram o nacionalismo musical de uma forma mais completa e convicta em face a um ambiente crescentemente hostil a essa estética. É paradoxal que uma pessoa tão suave possa ser tão intransigente em relação à sua prática musical. Esta Moda Paulista reflete seu lado mais melodioso e singelo, absorvendo o paralelismo e o modalismo da música caipira. Mas suas duas outras obras para violão são outro assunto. Ouviremos a sua Valsa. Ouvimos de Oswaldo Lacerda a Valsa para Violão, tocada por Eduardo Minozzi Costa, uma gravação exclusiva feita especialmente para o nosso programa nos Estados Unidos. Aqui vemos Oswaldo Lacerda, que foi discípulo de Guarnieri. Contraponto rigoroso, linhas severas, a colisão vertical das linhas horizontais cromaticamente alteradas, que deixa um gosto amargo na boca e traduz a profunda dor sentimental com um laivo de politonalismo. Seu Ponteio é uma outra obra de qualidade suprema que oferece muitas possibilidades para o intérprete e que tem um senso de direção absolutamente certeiro. É nossa obra mais guarnieriana, até mais que as próprias obras de Camargo Guarnieri para violão. Ouvimos de Oswaldo Lacerda o Ponteio para violão, tocado por Fábio Zanon, eu mesmo, numa gravação exclusiva feita para o programa Violão com Fábio Zanon. Apesar de não serem idiomáticas à primeira vista, estas obras de Lacerda lidam com a ressonância natural de uma maneira muito inteligente. Música dessa categoria tem de encontrar, eventualmente, posição de honra no repertório. Apesar de, lamentavelmente, a Valse e o Ponteio sequer estarem publicados, o que realmente torna a tarefa bem difícil. Essa é a razão das obras da excelente compositora, já falecida, Eunice Catunda, permanecerem na gaveta. de Eunice Katunda, o Prelúdio Seresta número 1 para violão, tocado por mim, Fábio Zanon, ao violão, gravação exclusiva para a Rádio Cultura. Eunice Katunda é uma das personagens mais fascinantes de nossa música. Ela nasceu no Rio em 1915, mas fez de São Paulo a base de sua carreira. Foi uma pianista de grande qualidade, chegou a ter uma carreira internacional expressiva. Nos anos 40, ela despontou como uma das estrelas do movimento Música Viva, com obras excelentes como a cantata Negrinha do Pastoreio. Entretanto, sua carreira foi interrompida várias vezes por razões pessoais, problemas de saúde e, em vários momentos, por perseguição à sua inclinação política. Ela acabou legando uma obra relativamente pequena que, infelizmente, tem carecido de defensores depois de seu falecimento em 85. De Eunice Katunda, o Prelúdio número 2, tocado por mim, Fábio Zanon, ao violão numa gravação exclusiva para o nosso programa. Aliás, esse prelúdio tem o subtítulo de Seresta, que a compositora provavelmente riscou e manteve só o título Prelúdio número 2. Eunice Katunda buscou conciliar o irreconciliável. Ela estudou sucessivamente com arquirrivais estéticos, como Camaguanieri e Kohlreuter, e buscou uma síntese com Guerra Peixe. Muito atraída pela disciplina serial, mas ao mesmo tempo fascinada pela vitalidade da música afro-brasileira, muito da sua obra tenta criar um laço de conexão entre esses materiais. Pesquisando seu catálogo, eu vi listados estes dois prelúdios e uma suíte para violão solo. Estas obras não estão publicadas. Eu procurei os estudiosos de sua obra e seus herdeiros e nem eles tinham cópias dessa música, nem notícia do seu paradeiro. Por sorte, o professor Edelton Glurden tinha uma cópia que cortesmente nos cedeu e temos então o privilégio de apresentar estas obras-primas em primeira audição mundial no nosso programa. A Suíte Nazaré é um verdadeiro achado, uma obra de alta qualidade que preenche um espaço importante no nosso repertório. Ela tem o subtítulo de Centenário de Ernesto Nazaré e é de ideário puramente nacionalista. O que mais impressiona nela é a intensidade da harmonia, que é mais evidente no segundo movimento, a valsa. Thank you. Ouvimos em primeira audição mundial a Suite Nazaré de Eunice Katunda, com os movimentos Prelúdio, Valsa e Chorinho em busca da flauta. Tivemos três intérpretes. O Prelúdio foi tocado por Daniel Murray, a Valsa foi tocada por Marcos Flávio Nogueira e o Chorinho por André Priddles. Nos três casos, gravações exclusivas feitas especialmente para o nosso programa. Dentre os compositores nacionalistas em atividade hoje, um dos mais prolíficos para o violão é Sérgio Vasconcelos Correia. Música. Ouvimos de Sérgio Vasconcelos Correia a valsa Choro número 1, tocada por Ricardo Simões ao violão. Nascido em São Paulo em 1934, Vasconcelos Correia é autor de mais de 600 obras e um incansável trabalhador da música. Professor em todos os níveis, autor de livros, idealizador de cursos, fundador da Academia Paulista de Música, apresentador de programas de rádio, ele obteve bastante reconhecimento com obras grandes como o Concerto para Piano, a ópera Tibiquera e a Suíte Piratiningana. Ele tem várias obras com e para o violão. Aquela que parece ter conquistado um lugar no repertório é o Desafio para Flauta e Violão. O título sugere tanto a estruturação argumentativa do diálogo entre os músicos, que se rebatem o tempo inteiro, quanto a inspiração nordestina que se manifesta no uso da escala com o quarto grau aumentado e o sétimo rebaixado. De Sérgio Vasconcelos Correia, ouvimos o Desafio para Flauta e Violão, tocado por Marcelo Barbosa Flauta e eu, Fábio Zanon, ao violão numa gravação ao vivo feita no Wigmore Hall em Londres, em 2001. As obras mais ambiciosas de Vasconcelos Correia, entretanto, têm demorado um pouco para entrar no repertório. Ele tem o Concerto Agreste para Violão e Orquestra, estreado por Angela Muner ainda sob a regência de Eleazar de Carvalho. Levando em conta a limitada oportunidade de se programar obras orquestrais novas, até se entende que esteja esquecida. Mas acho mais difícil entender a razão da Sonatina, de 1977, continuar pouco conhecida, apesar de ser uma peça muito representativa e muito satisfatória. Típica do idioma do compositor, amalgamando uma rica linguagem modal nordestina com ritmos firmes e uma ampla oportunidade para exploração de timbres e texturas. O primeiro movimento utiliza as cordas graves do violão como se fosse uma pontuação percussiva. O lento tem um tom arcaizante com suas quintas paralelas e o final evoca os ponteados de viola caipira. Graças ao seu sólido senso formal, a obra tem um aspecto coeso e completo. De Sérgio Vasconcelos Correia, ouvimos a Sonatina para Violão, tocada por Gilson Antunes, uma gravação feita exclusivamente para o nosso programa. Eu tenho palpite que esta obra ainda será bem valorizada no futuro. Em contraste com a maioria dos compositores de sua geração, Vasconcelos Correia tem dedicado um número significativo de obras para a música de câmara com violão. Aqui temos um choro bem agradável escrito para a rara formação de trio de violões. Thank you. Ouvimos de Sérgio Vasconcelos Correia o Choro número 1 para três violões, interpretado pelo Trio de Violões de São Paulo, composto por Gilson Antunes, Terezinha Prada e Ricardo Marui. Vasconcelos Correia consegue a proeza rara de ter uma fisionomia musical própria facilmente reconhecível entre um grupo relativamente homogêneo de compositores da sua geração que bebem no folclore e na música popular. Aqui nós vamos ouvir este Choro número 1 de novo, só que numa outra versão para somente dois violões com o título de Amoroso. Ouvimos na interpretação do duo franco-brasilien, formado por Frédéric Bernard e Giacomo Bartoloni, o Choro número 1, Amoroso, de Sérgio Vasconcelos Correia. Nossos agradecimentos a Gilson Antunes, Oswaldo Lacerda, Edelton Glöden, Igor Catunda e Eduardo Minozzi Costa pelas gravações e pelo material de pesquisa utilizado no nosso programa. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br e nós o leremos com toda atenção. Muito obrigado por nos escutar e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.